questão de sensibilidade, chegando pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Sereno, há de ser perene, há de ser efêmero. A nossa rádio pode ser também acessada online, www.radios.com.br/melodiafm, 24 horas por dia, online, em qualquer espaço do nosso planeta Terra. Construirei nosso ninho nas paredes do penhasco. E você pode igualmente também ouvir os nossos programas passados e também aquele programa que, por acaso, não indo ao ar pela rádio devido à programação especial do dia, você pode posteriormente acessar aquele programa que não foi radiado, mas que é o programa do dia específico e que foi gravado em estúdio. Tudo isso no endereço www.acasadapedra.com.br, onde existe um linkzinho específico para tudo relativo ao nosso programa de rádio, Questão de Sensibilidade. E esse é um site que faz parte do nosso trabalho pessoal, que tenta resgatar nas pessoas, em todos nós, da forma mais variada possível, a nossa sensibilidade fundamental, existencial, básica. Seja bem-vindo, visite o nosso site. Cientistas e arqueólogos registrarão indícios. E nós continuamos com a nossa proposta do Historiando a Música Clássica. E hoje, com o último momento dentro dessa proposta para o período barroco. E trazemos no dia de hoje Um CD especialíssimo que vai fazer com que vocês viajem pela beleza do órgão associado a composições de orquestra. E na primeira parte do nosso programa, trazemos hoje dois concertos para órgão de Handel. O concerto para órgão Opus 4/1 e o concerto para órgão 4/13. E tudo isso com a Camerata Romana. Eu tenho uma predileção especial por essas duas peças. Eu já utilizei até um pedacinho delas num dos primeiros programas nossos. O órgão tem essa magia, e mesmo que ele não esteja dentro do contexto como nós o conhecemos, isolado dentro de uma igreja, sempre associado, no mais das vezes, à expressão religiosa, quando ele também se associa a outras propostas musicais, é que ele mostra a sua grande força, e ele em si já é toda uma orquestra em termos de sonoridade e beleza. E ainda se juntando aos demais instrumentos, isso tem uma força infinita. E há todo um bordado musical que mostra realmente o quanto os instrumentos e a arte instrumental desses exímios instrumentistas, o quanto isso avançou no período barroco. E realmente é uma viagem infinita. Percebam as sutilezas, as nuances da riqueza sonora dessas duas obras. Thank you. já que a nossa proposta é educativa, ou seja, queremos que você que nos escuta aprecie todas as variedades e as riquezas introduzidas na música clássica especificamente, pelo período barroco. E agora trazemos uma composição especial, na verdade são duas obras de Bach e são dois concertos para cravo e orquestra de cordas, ou seja, olha que arranjo mais inusitado. E a sonoridade do cravo é muito especial e por isso mesmo estamos trazendo essas duas obras também nesse último dia que fecha a nossa incursão pelo período barroco da música clássica. Thank you. Queria dizer sobre as duas peças que vocês acabaram de ouvir que, na verdade, não é apenas um cravo e orquestra de cordas, são três cravos ao mesmo tempo, por isso essa sonoridade tão densa, tão forte com o som desse instrumento extremamente original. Para nós, um instrumento antigo, mas quando se escuta e se viaja na sua sonoridade tão específica, tão peculiar e tão bela, a gente sente que ele é tão atual quanto qualquer outro instrumento que toque a nossa sensibilidade. Mas vamos agora para a parte final, e nós reservamos para o encerramento deste programa que fecha a série do período barroco exatamente um instrumento que tem essa magia maior e que nos liga a esferas bem elevadas e na interpretação desse gênio que foi uma das expressões máximas do barroco, Johann Sebastian Bach, e suas composições exclusivas e mais renomadas para o órgão. Thank you. E com a grandeza da sonoridade do órgão, nós encerramos a nossa incursão dentro da história da música clássica pelo período barroco. Um novo período nos aguarda e o nosso programa termina por aqui por hoje. Renato se despedindo. Renato Tavolieri Filho. Um grande abraço.